o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua. Aí, ó. Nossa, quase que não saiu. RioSulRádio.com. Isso que dá ficar batendo papo antes de entrar no ar, tá vendo? Olha, ainda no mês de aniversário da Rio Sul, né, Marquinhos? Um aninho de idade, rapaz. É isso aí, um ano de idade. Você pode pensar, poxa, só um ano. Não, meu amigo, são 365 dias de muita coisa pra se fazer. Marquinhos, que eu digo aqui, ó. Ele tá novinho, o cabelo já tá começando a ficar branco. Pois é, pra você ter uma ideia, o nome disso chama-se rádio. É, duas coisas deixa o cara com o cabelo branco. Rádio e filho. Ele já tem os dois, então fazer o quê, né, cara? Bom, gente, ó, hoje mais um especial de tributos, cara. É, tributos. Tem aqui muitos tributos. Não vou nem falar. Quando, à medida que eu for tocando, eu vou falar, porque senão vai tomar muito tempo. E lembrando a vocês que a Anta aqui já fez a programação de outubro, pensando que mês que vem fosse outubro, tá? Então vou ter que fazer outras programações pro mês de setembro. Vocês não vão perder nada. Olha, vai ser anos 70, quer ver, ó. Já tem lá programadinho lá. Anos 70, tem ao vivo, mais um especial ao vivo. Tem últimos álbuns, tá? E os primeiros álbuns também, tá? Tudo isso pra você curtir no mês de setembro. E outubro já tá feito. São quatro especiais, já vou dizer pra você. Ó, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin e... Não, a primeira é AC/DC, é isso mesmo, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin e Kiss. Eu ia fazer Deep Purple, mas não tenho o material todo. Eu não vou fazer o especial faltando músicas que foram sucesso, né? Isso aí é pisar na bola. Então vai ser o especial do Kiss, que tá ótimo, cara. Deu mais de 30 músicas do Kiss. Vocês vão adorar. Isso no mês de outubro, tá ok? Bom, vamos começar então, Marquinhos? Aqui, ó, a gente começa aqui com um tributo, a banda Sinner, um tributo ao Accept, de UDO. É o Udo, se você preferir, mas a galera fala Udo mesmo. Balls to the Walls, vamos lá. We'll be right back. Classic Rocks. On Olha, não é à toa que o nome dessa banda é Death, ou seja, morte. É, maluco. Painkiller, uma homenagem ao Judas Priest, É isso mesmo, cara, de Robbie Halford e companhia. Porradaço, eles conseguiram fazer uma música mais porrada que o original, que é com Judas. Teve Grave Worm, Fear of the Dark, tributo ao Iron Maiden. Metallium, Smoke on the Water, não preciso nem dizer, tributo ao Deep Purple. Hammerfall, tributo ao Halloween, I Want Out. E Sinner, com Balls to the Walls, o tributo ao Accept. Accept do Udo. Tá ok? Bom, a gente vai pro break. Na sequência tem mais, cara. Não saia daí, volto já. Olha, começando aqui a segunda sequência aqui, eu parei com o bloco, porque os dentistas estão me querendo me processar. Eu tô usando esse termo e não pode. Nossa, que brincadeira ridícula, mas tudo bem. Olha só, essa sequência tem tributos, deixa eu ver aqui, ao Kiss, ao Aerosmith, ao Ozzy Osbourne, ao Metallica e, olha só, e tem mais. Tem ao Queen e ao Rolling Stones. Sentiu firmeza? Então vamos nessa. A gente começa com uma banda, eu já toquei eles aqui. O nome da banda é super estranho, cara. Até hoje eu não sei o que quer dizer. Hullabaloo. É, Hullabaloo. É isso mesmo. Não tenta traduzir, não, porque não, você não vai conseguir traduzir. Hullabaloo, o cover do Kiss, Dr. Love. Vamos lá. We'll be right back.

Never, never, never.

Olha, cara, fazer um cover de Rolling Stones, eu sei que muita gente já fez, mas eu, como eu sempre digo aqui, ó, pra você fazer um cover, você tem que ter talento e coragem. Coragem porque é uma banda famosa, Rolling Stones não é qualquer um, tá? E talento pra poder fazer um sucesso, pegar um sucesso e fazer outro. Foi o que o Guns conseguiu fazer, que as duas últimas músicas foi o Guns que tocou, tá ok? Você ouviu Sympathy for the Devil, essa música do Rolling Stones do álbum Biggest Banquet, né? Banquete de mendigos, a capa tem um monte de mendigos sentado numa mesa comendo, coisa do Rolling Stones mesmo, e essa música foi proibida quando foi lançada. Simpatia ao Demônio, a letra realmente é uma ode ao demo, ao Beelzebu, ao coisa ruim, coisa feia, tá? E ó, e foi proibida. E quando entrevistaram o Mick Jagger, perguntaram pra ele o que ele achava da proibição. Tudo, não foi a primeira música dos Stones proibida, e Street Fight Man também foi proibida porque instigava brigas de rua e gangues de rua. Aí Mick Jagger falou: eu adoro quando a crítica proíbe, porque meus vídeos, a vendagem triplica. É, ué. Por que que ele vai achar ruim? E realmente, Sympathy for the Devil, realmente, olha, é um clássico de hoje dos Rolling Stones. Você ouviu antes também um tributo ao Queen, com Guns também, We Will Rock, uma versão mais rápida, maneira, Motorhead, Enter Sandman, um tributo ao Metallica, Moonspell, Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, Ring Mouse e Dio, uma homenagem também, um tributo aí ao Aerosmith, e o Hula Baloo, Dr. Love, do Kiss, tá ok? A gente vai pro break na sequência. Se você não conhece Lana Lane, vou apresentar pra você, tá? Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, mais uma sequência de tributos. Eu prefiro falar tributos do que cover, tá? Porque, segundo um amigo meu, ele chega pra mim e fala: eu vou fazer uma banda cover. Eu falei isso mesmo, chama lá o Repolho, a Batata, a Couve-Flor, chama essa galera toda pra cantar na banda cover, tá? Banda cover. Ninguém merece isso, cara. Eu não ouço isso, ninguém merece. Bom, é um álbum de tributo, é mais um programa de tributos. Eu gosto de fazer isso aqui, porque realmente é o que eu digo, você tem que pegar uma música que é um sucesso e fazer outro sucesso. É mais difícil do que você criar o seu próprio sucesso, não é mesmo? Olha, nessa sequência tem Lana Lane, Motley Crue, Bruce Dickinson, Queensrÿche e Quiet Riot. E a gente começa com Lana Lane, cara, essa cantora de rock que pouca gente conhece. Ela lançou um disco de tributos, você vai ouvir, olha, ela pegou simplesmente a música do Physical Graffiti, um dos álbuns mais incríveis do Led Zeppelin, e pegou a música Cashmere. Você vai ouvir agora comigo. Lana Lane, Cashmere. Vamos lá. Classic Rocks. I am a traveler, both time and space. presently on any kind of medication? Not that I know of. Well, you can certainly use some. Hello, voters. My name is B, Mr. B, and I want to be elected. Thank you. I'm proud to the beat of your own size. I want to be elected. I make it to the day in a gold Rolls Royce. Growing a beard will become a criminal offence. Elected! I'm going to make all mothers wear vests. That'll teach them. Respected! Elected! Elected! Be elected! There will be no tax cuts, but a lot of people will be forced to have haircuts. Yes, Mr. Branson, that means you. Olha, uma das minhas bandas prediletas, cara, o Quiet Riot. Daí é que saiu o Randy Rhoads, cara. Fez muito sucesso com o Ozzy e infelizmente morreu no acidente de avião. Já contei a história toda aqui. O Ozzy falou, eu vi, mandaram e falou, ele tava procurando um guitarrista para assistir o show do Quiet Riot. Ele foi, acabou o show, contratou o cara, aquele Marquinho do teste. Ele primeiro dedilhou o violão, a guitarra todinha desligada. Aí quando ele foi ligar, o Ozzy falou, não precisa mais não, você já tá contratado. Você vê, quem sabe, sabe, né, meu amigo? Pois é, Quiet Riot, olha, cover ou tributo ao Slade, cara. Eu tento até hoje conseguir a coletânea do Slade. Você que tá ouvindo aí, se tiver, dá um jeitinho de mandar pra mim, por favor. Me faça esse favor. Eu sou fanzaço do Slade, cara. Nos anos 70, eu acabo direto na boate do CC. Nego dançava Slade. E essa música era uma delas. Come on, feel the noise. É isso mesmo, que Come on, feel the noise. Olha, Queensrÿche, um tributo ao Queen com Innuendo. Bruce Dickinson, tributo a Alice Cooper, cara. Elected. Motley Crue, tributo aos Beatles. É. Helter Skelter, pra mim, foi o primeiro heavy metal gravado nos anos 60 pelos Beatles. E Lana Lane, Cashmere, do Led Zeppelin. A gente vai pro break, na sequência tem a saideira. Não saia daí. Pois é, chegamos então ao último bloco, né, cara? Pensou que fosse falar a sequência, eu me ferrei agora, último bloco. Um dia eu não vou perder o bloco anunciando isso aqui. Deixa quieto. Pois é, olha só. É o último set list aqui, é o último set de músicas e tá caprichado, tá bom. Nossa, a gente vai fechar com Jimi Hendrix, quer coisa melhor que isso? Impossível, meu amigo. Impossível. James Marshall Hendrix. Bom, Nesse bloco tem, olha só, agora vai bloco mesmo. Já foi, já foi, vai tudo. É, como dizer, não posso falar aqui em português, claro, né? Tem Jekyll, tem Holly Mother, Hammerfall, Synergy, olha só, Great White e Jimi Hendrix. Tá bom pra você? Pois é, então vamos começar com Jekyll, um tributo ao AC/DC, cara. Back in Black. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back.

must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, take my herbs. None will level on the mine. Nobody up in this world. Pois é, né, cara? O que se falar depois de ouvir Jimi Hendrix, cara? Não tem nem o que falar. Acho que eu já toquei essa música aqui, a do Bob Dylan. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix com The Experience. Como é que três caras conseguem fazer esse som todo que você ouviu aí? Mas tudo bem. Você volta 40 anos atrás, você vai ver a época que foi lançado isso aí. 40, eu disse 40. Vou repetir mais uma vez, 40, tá? Porque Hendrix morreu mais de 40, porque Hendrix morreu em 70. Isso aí já tem 41 anos que ele morreu, tá bom? Bom, James Marshall Hendrix, Jimmy, é, All Along the Watchtower, tá? Uma homenagem a Bob Dylan, tá? Tributo a Bob Dylan. É, o Great White, tributo ao Led Zeppelin, ao vivo. Você ouviu uma música ao vivo com When the Leaves Breaks, do álbum número 4 do Led Zeppelin. Aquele que tem um lenhador na capa, eles não colocaram nome nem nada, só tem um cara, só tem um velho segurando um monte de lenha nas costas. É o álbum 4. Tá? Hammerfall, Men on the Silver Mountain, um tributo ao Rainbow, de Rich Blackmore e Ronnie James Dio também, cara. Brincadeira. Holly Mother, Holly Dive, o tributo ao Dio. E Jekyll, o tributo ao AC/DC Back in Black. Tá ótimo. Cara, e já chegamos ao final, mas já lembrando a vocês que mês de outubro já tá feita a programação, tá todinha feita. Especiais com 2 horas de duração de AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin e Kiss. Tá bom, cara? vai ser um mês só de porrada. Portanto, você pode ir preparando seu computador aí direitinho, a sua aparelhagem para gravar. Grave tudo, mesmo com vinheta. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza, porque vai ser a coletânea completa de todos esses quatro nomes aí do rock and roll. Tá ok? Gente, é sabadão, tô indo embora. E pra você que vai sair logo mais à noite, já sabe. Se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic Rocks.